Quarto pra secar seu pranto. filosofia e poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Esquento seu quarto pra secar seu pranto. Aumento o rádio, me dê a mão. Filosofia e poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Pelo meu caminho, como sou. você verá que é mesmo assim, que a história não diz, continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Alinhas? Depois do que ficou pra trás. saudade de cantar um reggae. Dono do impulso que empurra o coração e o coração pra vida. E a vida é de morte, minha única sorte é seria de ter esse reggae, vontade de fazê-lo no meio da fumaça verde. Não me neguei, só me reggae, só me toque quando eu pedir. Se não pode ferir o dia, todo cinza que eu trouxe pra nós dois. Nos lençóis desse reggae, passagem pra Marrakech. Dono do impulso que empurra o coração e o coração pra vida. Não me negue, só me reggae, só me toque quando eu pedir. Se não pode ferir o dia, todo cinza que eu trouxe pra nós dois. Viagem, vontade de cantar um reggae. Dono do impulso que empurra o coração e o coração pra vida. Não me negue, só me reggae, só me toque quando eu pedir. Ferir o dia, todo cinza que eu trouxe pra nós dois. Não me negue, só me reggae, só me esfregue quando eu pedir. Eu peço sim, se não pode ferir o dia, todo cinza que eu trouxe pra nós dois. Nos lençóis desse reggae, deixo a porta aberta. Eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Na hora errada, mas não tem nada, não. não sei de que forma mesmo você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi embora. Mas já não sei de que forma mesmo você foi. Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz já foi, eu concordo contigo. Se eu saio de perto eu penso em suicídio, mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba paralisante qualquer, pra poder me livrar do prático efeito das tuas frases feitas, das tuas noites perfeitas, perfeitas. Dois de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em homicídio, mas no fundo eu nem ligo. Você sempre volta com as mesmas notícias. Eu queria ter uma bomba, paralisante qualquer, pra poder te negar bem no último instante. Meu mundo que você não vê, meu sonho que você não crê, não crê. Qualquer, pra poder te negar bem no último instante. Um gesto, um golpe de ternura, e a vida volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura, só sentimento pode libertar. O tempo faz o jogo dos desejos, eu sei que você sabe esperar. O dia amanhecer por entre os dedos, e aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem doce magia. gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Felicidade. Enquanto estou em sua companhia, brilha. E nos seus olhos me deixo brilhar. Felicidade. Vejo que ela seria fantasia, mesmo sabendo que ela não está lá. Tocam na melhor Antena Best. sol de verão queimando no peito. Nasce um novo desejo em meu coração. É uma nova canção rolando no vento. Sinto a magia do amor na palma da mão. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É como o sol de verão queimando no peito. Nasce um novo desejo em meu coração. É uma nova canção rolando no vento. Sinto a magia do amor na palma da mão. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. Antena Best. A tua rádio. Quem tem a viola pra se acompanhar, não vive sozinho, nem pode penar. Tem som de uma roda de metal, tem um barco a acorde final. Se acompanhar, não vive sozinho, nem pode penar. Tem tom de roupa quando seca no varal, luz do sol quando cai no cristal. Faz o ar brilhar, o coração vazio voa batido, feito uma pipa no ar. Bye. vai ser boa. De tudo vai rolar. Vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada vitrola rodando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Com seu, vem ficar comigo depois que a festa acabar. Na madrugada de sola rodando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de na próxima semana.